Yeah, mandar props para o DC, man. Para o Lancelot, para a tropa que era para entrar na mixtape, mas por motivos de trabalho não deu. Yeah, estamos aí a representar. Yeah, apreensão, man. Funk ID. Já nasci neste milénio de tramo. Fui-me habituar. Yeah. É assim que isto está. Faz de conta, tudo o que eu vejo está do contra. Eu era mau a matemática, aprendi a fazer contas. Ai não, o testão é cada vez menos. Mulher não me falta porque eu estou sempre teso. Eu abro a porta, sou atacado por mendigos, putos, despidos e mais sem comer. Para dar aos visagens que estou a exagerar. Neve, estou a ser simpático. Já ninguém é normal, tudo enlouqueceu rápido. Este milénio é um nojo, queria voltar ao passado. O mundo está a afundar porque o guito está só de um lado. Eles querem-me calar, mas nunca fui bem mandado. Eu digo aquilo que queres, se não gostas põe fora da praia. Parvo, em casa há mais garvos que pisos. Voltei ao paleolítico, ando a caçar perdizes. Pulos estão escassos, estudos já só valem centavos. O Estado não quer saber, então estou cá a emigrar. Será que é de agora? Ou de antes era o mesmo? O país piorou, ou nós é crescer? Eu estou farto disto, farto. Parte disto. Isto é uma merda. Eu não vou ficar aqui, puto. Isto é uma merda. Oh, puto, vou-me embasar. Oh, estou-me a cagar, puto. Estou-me a cagar. Oh, fui. Caga, não vou acabar o som.